sapata. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A inveja mata. Fofoqueiro, maloqueiro, não tem jeito. Nem dá pra entender, mas tem maluco que ignora a TV. Se é hip hop, tem que aparecer, mas nunca se vender. O povo tem que aprender, informação sem ilusão. Na televisão, na novela, Big Brother, card artista, maração. Ah não, de ultrapassado, vamos ter um pouco mais de cultura. Passar com cultura de neurônios pra não viver na fissura. Isso sim é uma mistura. O BC é um movimento pra quem vive na loucura. Luta da senhora com falas, errugas, que escuta a boa música. Mas nunca, nunca, nunca, nunca devemos nos entregar pra modinha, pra foquinha, se ao menos confirmar. Tá todo mundo querendo usar e aproveitar do povo brasileiro, fazer da nossa riqueza, das conquistas, o verdadeiro poder. Aí não tem jeito, tem até o pretinho que usa de inteiro a pedra do isqueiro. O herdeiro de 7 anos é aquilo como o seu espelho. Se forma, cresce, depois se joga de corpo e alma no terreiro. Se espera mais forte, o herói do trapo com sua puta e seu pajeiro. Eu sou mais um guerreiro, com só negativo e sem dinheiro. Mas vivo com a personalidade, a humildade, meu respeito. É o eleito, perfeito pelo povo que reivindica seu direito. A vida de um guerreiro perfeito, pode uma pedra, não tem preço. A inveja mata, então cachorro da pata. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A inveja mata, então cachorro da pata. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A inveja mata, a inveja mata. Aí caroço, eu tô ligado que quem é que tá do nosso lado. Parceiro de miliano, só na brisa, no bem bolado. Com os pés de porco, é só sufoco, atitão com a 10 e ainda é pouco. Coloca o mano na mira, ratatala, vai pipoca, nasci nas artes, não é viagem. Pirituba é palavra-chave, pirante, morro da pinga, uma pá de mão, sem pilantragem. SP, o berço querido, meu passado jamais esquecido. Preserve o que aprendi com os mano, cadeada sem sobrevivo. Sigo e repito o que dizia meu avô. Quem sempre falou demais, aí sempre se enrolou. O ditado é pra ser seguido, invejoso tem que ser banido. A ruda atrás da orelha é pequeno, é um bom pedido. Minha família é minha vida, ha, ela é que me norteia. Não fico de zé na beira da praia esperando uma bela sereia. Pede pano que não tem vez, abre os olhos se não é chinês. Mesmo encarcerados, pensamento uma lente de xadrez. Cachorro grande não piquinês, sou brasileiro não falo francês. Produzido no Paraguai, mas com rótulo de inglês. Selo de garantia contra inveja e antipatia. Prefiro ser verdadeiro, revelando a minha rebeldia. A inveja mata, então cachorro da pata. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A inveja mata, então cachorro da pata. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A inveja mata, a inveja mata. Sua inveja é velocidade da minha vitória. Só que eu sei que a minha confiança nunca sai da sua memória. O meu cantor te prende, não tem quem vence. Suspense, sua ignorância já ficou pra semente. Não me entende, o seu obcecar tá vulcânico. Sou negro chavante indígena e põe um pânico. É estranho, na laje mano se esquece, acaba com o beck. Na vida após da morte se dedicou a Allan Kardec. Desde pivete no skate ou no basquete o se destaca. Quem cria não copia e não apoia os mente fraca. Cachorro quando deita rola e dá pata, fica de joelho. Sem diretriz, infeliz na mente, o esmiril deu um novelo. O bandidão do rap, deu de longe, só deixou em Ribeirão Preto. Ignorou uma fala do Ipiranga e ainda quer isso de respeito. Equivocação aqui não, é interior, é Robson, meu bom. Só que não tem qualidade, falsidade é sua imagem. E tem mais, jamais, essa corrente nunca quebra. Pois bandidão demais, sem nexo, cai, cai e escorrega. NCP, interesse pior, um milagre, cuidado com o olho da inveja. Pois maré que enche base, deixa a praia descoberta. A inveja mata, então cachorro da pata. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A inveja mata, então cachorro da pata. A rapa maloqueiro não tem medo e contra-ataca. A rapa maloqueiro não